Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Oi, amigos do papai de Sissibal. Te amo. Fala, galera do podcast Wide. Bom, depois dessa apresentação da minha filha aqui com vocês, vamos no segundo bloco aí pra falar agora da Action Series, né, que aconteceu na sexta-feira à noite. Bom, pessoal, é uma corrida que foi mais ou menos tranquila, uma corrida que foi bem morna aí, pelo menos a sua metade foi mais morninha aí. Depois do segundo estágio foi 100% de bandeira amarela, como eu já havia falado aí, né, na abertura do programa. Mas foi uma corrida interessante. É, já que vimos ali Cole Custer e Christopher Bell, né, que são os dois contenders, tá? Não temos Cup Driver esse ano atrapalhando muito assiduamente como foi nos outros anos aí. Então eu acho que tá num peso legal, tá, pessoal? Tá aparecendo assim os Cup Drivers, mas não vem com a mesma força que vinha antigamente para levar 10, 12 corridas, 15 corridas no ano, né? Então tá legal esse ano aí. Então vimos aí no Kentucky lá na sexta-feira à noite, os dois contenders. Pessoal, tá despontando realmente esse campeonato aí pra ser entre Christopher Bell, né, e Cole Custer, tá? Cole Custer aí agora assumiu aí o posto de maior vencedor na temporada com 5 vitórias, e vimos o Christopher Bell comboiando ele, tentando de qualquer forma chegar no Cole Custer, tá? O Cole Custer surpreendendo a todos, tá? Principalmente a mim. Eu que no passado aí falei que esse cara talvez era um filho de papai, que talvez não iria muito pra frente. Pessoal, pelo menos até agora no momento ele tá se mostrando bom, tendo um bom desempenho, tá com um bom carro aí e fazendo boas corridas, tá? Realmente ele tá surpreendendo eu e, claro, né, falando no ditado popular, calando a minha boca, né? Porque eu preciso falar quando eu acerto, preciso falar também quando eu erro, tá? Porque eu também erro, também tenho meus palpites que eu erro, e as pessoas também evoluem de forma que deixa todos desacreditados, tá? Que foi o cara, esse cara aí, Cole Custer. Então parabéns ao Cole Custer aí, mais uma vitória, sua quinta vitória em 2019, tá? O Christopher Bell agora tem 4 vitórias, o Tyler Reddick com 3 vitórias e o Michael Annett com 1, tá? Esses são os 4 caras aí já classificados no top 12 dos playoffs aí para a Series, tá, pessoal? Então a corrida foi bem legalzinha, não posso falar que foi muito legal ou que foi boa, tá? Foi uma corrida legalzinha, metade da corrida foi interessante a corrida, e depois ficou e se resumiu a Cole Custer e Christopher Bell, certo, pessoal? Então vamos dar uma nota aí, uma nota 8, tá? Um 7,5, 8 aí seria uma nota interessante para a corrida aí. Enfim, pessoal, temos os outros números aqui também que é legal, tá? O Telemetric, que é o cara que tem 3 vitórias aí também, né, que tá sempre muito bem aí nesse campeonato aí, tá? Foi o terceiro colocado. Pessoal, só quero chamar a atenção, né, tá? E fazer um adendo aqui com vocês, tá? Uma curiosidade, tá, pessoal? Qual o cara que mais vitórias venceu antes da corrida? Estavam os dois empatados com 4, tá? Então, qual foi os dois caras que mais tem vitórias na temporada de 2019, antes de começar a corrida no Kentucky? Cole Custer e Christopher Bell, primeiro e segundo, tá? Então eles desempataram essa corrida, né? Qual que é o terceiro colocado, pessoal? O cara que tem, tirando esses dois aí que tem mais vitórias, Tyler Reddick foi o segundo colocado na corrida. Tirando o Tyler Reddick e esses dois caras que tem vitória, qual outro cara que tem vitória e tá já garantido pros playoffs? Michael Annett foi o quarto colocado. Então, pessoal, os 4 mesmos colocados foram os 4 né? Os quatro primeiros colocados no campeonato foram os quatro primeiros colocados na corrida. Muito legal, muito interessante. É bom ver isso, tá? Isso que faltava realmente para trazer um brilho maior, para trazer um charme maior para essa categoria, tá? Começa a despontar também que não é tão. Eu sempre carreguei a ideia, tá? Que realmente é importante a ida dos Cup Drives na Ignite Series para trazer novos patrocinadores. Sim, é importante, tá? Continuo batendo nessa tecla porque é importante, mas aos poucos, tá, pessoal? Eles estão deixando esses Cup Drives aí que até talvez os patrocinadores começarem a entender que realmente tira um pouco, não que tira o brilho, tá? Que realmente o pessoal não, talvez até comece a olhar diferente, né? O seu patrocínio ali, mas ainda é uma porta de entrada, tá? A Ignite Series ainda é uma porta de entrada. Foi assim aí a IK9, né, que entrou aí recentemente na Ignite Series esse ano, tá? Tá aí com a Joe Gibbs e já planeja a Cup o ano que vem. Então, tipo assim, os caras entrou, sentiu, gostou e já quer a Cup o ano que vem, né? Pode ser, já ventilou essa notícia aí, que talvez eles poderiam até pegar um carro full time ano que vem, né? Então, é aguardar para esperar, mas realmente é uma porta de entrada, né? A Ignite Series aí, que realmente tem uma boa e grande visão para patrocinador que tá querendo sentir como é a NASCAR, tá? Ah, não quero investir um valor alto de início, quero ver sentir como é que é. Pega um carro daí da Ignite Series aí e vai sentir, tá? A Truck, pessoal, já é um outro público, é um pouquinho mais diferente, tá? A Truck já é um negócio, tá? A Truck já, na minha opinião, a Truck já envolve mais o início dos pilotos do que talvez a entrada de um patrocinador. Agora, o patrocinador que almeja a Cup, realmente a Ignite Series é uma grande porta para se entrar, tá? É uma grande porta para entrar aí com o novo patrocínio. Bom, pessoal, seguindo aqui então, tá? O Chase Briscoe foi o quinto colocado do seu top 5 aí, parabéns ao Chase Briscoe. Né? O Noah Gregson foi o sexto colocado, o Justin Allgaier foi o sétimo colocado, Ryan Truex, Ryan Sieg e Justin Haley, tá? Justin Haley que venceu a corrida da Cup, e todo mundo ficou maluco, né, quando o cara venceu, e ele fechou aí o top 10, o Justin Haley, né? O Hilbert Hedberst, que correu no 18 aí, fez uma boa corrida, eu gostei da corrida dele, tá? Apesar de não ter liderado nenhuma volta, terminou fora do top 10, mas sim, ele fez uma boa corrida, eu gostei da apresentação dele, né? Realmente, quanto mais tempo ele passa no carro, mais ele melhora um pouquinho, né? E, pessoal, ele não tem tanta noção, não tem tanto conhecimento ainda, né? Da relação da potência do carro nos ovais, pode prestar atenção que ele apanha ainda nos ovais grandes, né? É um oval de 1,5 milhas, um oval de 2 milhas, né? Ele apanha um pouquinho, tá? Mas nos ovais menores ele realmente se destaca aí, ele realmente mostra aí, tá, pessoal, realmente o seu talento aí, né? O Hilbert Hedberst. Então, parabéns a ele aí, eu gostei dos resultados dele, tá? Esse ano já tem 2 top 10, né? Então, são dois top 10, tá? Um é Chicagoland e o outro é Richmond. E tem um outro terceiro que é em Iowa, tá? Então, as pistas pequenas ele ainda já tem uma boa manha aí, mas ainda falta nas pistas grandes realmente melhorar um pouquinho, tá? Bom, o John Hunter Mechek foi o 12º colocado. John Hunter Mechek, pessoal, na minha opinião, tá devendo um pouquinho esse ano, tá? Já tá classificado para os playoffs. Pessoal, eu vou começar a falar que tá, porque ele tá com 530 pontos, tá? Para vocês terem noção. Lá o Craig Gaudin, que é a zona de corte lá, que é o 16º colocado, tá com 365 pontos. Então tem uma infinidade de pontos aí pro cara tirar, tá? Vai tirar? Difícil. Alguém vai vencer a corrida para chegar ao ponto de Johan Mecek? Difícil também, tá? Se você olhar para fora aí, que possa vencer alguma corrida ou outra aí, né? E se classificar atualmente para os playoffs, quem que a gente poderia colocar aqui? O Brandon Brown? Talvez não. O Jeremy Clements é um bom nome, tá? O Jeremy Clements pode aprontar em algum road course aí, o Jeremy Clements. E também, como ele sempre está ali dentro do top 10 ali, pode ser que talvez não for o game aí, sobra alguma coisa. Pessoal, eu tô só supondo, tá? Então, pessoal, pessoal que tá fora aí, realmente tá mais difícil, tá mais complicado. Na minha opinião, principalmente a Sim Series, tá, pessoal? tá aqui meio que o negócio fechado, já pronto, já, né? É, pros playoffs aí, tá? Não deva mudar muitas coisas. Enfim, pessoal, o Austin Sandy que foi o pole, né? Foi o 14º colocado. E o Greg Gaudy foi o 15º colocado, o Shane Lee o 16º, Brandon Brown o 17º, Josh Williams 18º, o Gary Smith foi o 19º e o BJ McLeod foi o 20º colocado. Beleza, pessoal? Bom, esse aí foi o top 20 aí, tá? Acidente, tá, pessoal? Acidente não foram muitos, tá, que aconteceu, acidente. Realmente teve uma grande distância essa corrida aí, foram 11 carros que acabou abandonando a corrida, mas foi mais problema elétrico, problema de motor, por várias outras coisas, mas não problema dos caras que andaram na frente lá, que chegou a andar até liderar voltas, né? Foi o Brandon Jones, uma pena o Brandon Jones, tá, pessoal? Brandon Jones que fazia, tava tudo certo para fazer um bom final de semana, tanto na Truck Series como na Indy Series, mas acabou sendo colidido e batido na Truck Series na quinta-feira, e na sexta-feira acabou tendo seu motor estourado, teve maiores problemas aí, então não foi, o resultado não foi tão satisfatório assim para o Brandon Jones, tá? O Brandon Jones que é um cara que tá ali na zona de corte, mas mesmo assim, pessoal, ele tem 460 pontos, tá? E o Greg Gaudy tem 365 pontos, são 95 pontos de vantagem. Lembrando, fazendo uma média aí que de 40 pontos por corrida, tá? 45 aí, pontos por corrida aí, né? Uma média, tá? Depende do prêmio da corrida aí, depende da pontuação, você consegue aí tal, né? Vou colocar aqui que ainda o Brandon Jones está com duas corridas de vantagem para cima do Greg Gaudy, que é o cara que pode, o cara mais perto que pode tirar ele por pontos, tá, pessoal? Então, para mim, tá fechadão esse top 12 aí da Xfinity Series, tá? Bom, pessoal, então, uma corrida, até metade da corrida foi uma corrida realmente movimentada, depois, segunda metade, uma corrida mais tranquila, tá? Mas lembrando que, na luta pela liderança, tá? Foi ali Cole Custer e Christopher Bell, todo momento, um marcando o outro, né? Foram mais de 90 voltas aí, aquela insanidade de um querendo pegar o outro, tá, pessoal? Então, corrida interessante aí, né? Vitória do Cole Custer, chega agora a 5 vitórias. Parabéns ao Cole Custer aí. Eu vou olhar no ranking geral dele aí, né? São 7 vitórias e lembrando que tem vitória uma em 2018, uma em 2017, né? Então vamos ver o que acontece. E um dado bem interessante aqui, o Cole Custer, pessoal, interessante, hein? O Cole Custer em 17 largadas, são 5 top 5, são 5 vitórias, 10 top 5, tá? Então, de 17 coisas, apenas 7 não foi dentro do top 5 e 11 top 10, né? Então, apenas 6 corridas aí que ele não terminou dentro do top 10 e 4 poles. Realmente tá com um número muito, muito bom o Cole Custer nessa temporada 2019, tá? Tá nos surpreendendo realmente. Pessoal, eu volto daqui a pouco então para o bloco da Cup Series.